gritando, fica comigo. Tô louca pelo teu amor, me leva seja como for. Me mata de tanto querer e deixa ser teu abrigo. Eu com tua mão me conquistava, estava louca pra pedir aquele beijo que eu sonhava. Amor, sedução, gritando, fica comigo. Tô louca pelo teu amor, me leva seja onde for. Me mata de tanto querer, me deixa ser teu abrigo. Eu tô com a mão me conquistava, estava louca pra pedir aquele beijo. Amava, amava, amava, amor. Deixa a cor.